Mesmo não querendo errar, de vez em quando nós acabamos errando, entristecemos o coração do Pai, entristecemos pessoas que nós amamos, e essa letra reflete muitas vezes o desejo de cada um de nós. Senhor, nos ajude a melhorar. E só Deus para nos fazer, para nos dar força. Eu queria que você orasse, fechasse seus olhos e orasse pela pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Orasse pela vida dela, pela vida espiritual dela, pela vida, pela família dela. E ela vai estar orando por você também. Orai uns com os outros, uns pelos outros. Fortalecei cada um. São pessoas que de repente você está com ela quase todos os dias. Muitas vezes passa por desapercebido. Ore pela vida espiritual primeiro. A vida, se for casado, conjugal, familiar, profissional, aquilo que Deus tem colocado no coração deles. Declara a vitória de Deus na vida dessa pessoa, das lutas que ela está vivendo, das dificuldades que ela está vivendo. O Senhor é Deus. Nós clamamos como igreja, clamamos a Deus como líderes, intercedemos em favor das vidas que também não puderam estar aqui. Daquelas que estão fracas na fé, aquelas que estão desfalecidas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão passando por uma grande luta e não encontram forças para continuar lutando, aquelas que estão a ponto de desistir, aquelas que estão a ponto de dar um cabo na própria vida. Intercedemos por essas vidas, Senhor, por essas famílias, por cada líder que o Senhor tem levantado nesse ministério, pela sua casa, pela sua família, pela paixão dele no coração do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos. A pessoa que está à minha direita, Pai, à minha esquerda, eu clamo ao Senhor para que o Senhor fortaleça o coração deles, para que eles sejam renovados, fortalecidos, e que eles jamais desistam, e que eles saibam que o Senhor é com eles em qualquer situação, que eles saibam, que eles tenham consciência de que o Senhor jamais vai abandoná-los, e de que se está passando por isso, por alguma dificuldade, algum problema, o Senhor está com eles, é para eles crescerem. É para eles crescerem na fé. É para eles avançarem mais. Ministra no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. Renova as forças daqueles que estão cansados fisicamente, emocionalmente. Renova a força, Senhor, do cansado. Em nome de Jesus, traz ânimo dobrado sobre aqueles que estão aqui, mas estão desfalecidos. O Senhor ministra no coração de cada um deles a paixão, paixão pelo Senhor, pela causa do Senhor. Oh Deus, obrigado por esse momento de clamor, de adoração. Agora eu queria que você desse um abraço gostoso na pessoa pela qual você orou agora, né? Aquele que está à sua direita, que está à sua esquerda. Ore com ele. Dê um abraço nele. Diga para ele assim: olha, pode contar comigo, viu? Se estiver passando aí por lutas, conta comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você vai trazer a sua oferta, aleluia. Vai trazer a oferta, os líderes vão trazer a oferta da célula. Os irmãos que têm o dízimo para devolver ao Senhor. Aqueles que estão no desafio dos 200 reais para a gente pagar o ar-condicionado, também pode trazer. Nós vamos louvar a Deus com um cântico. Em nome de Jesus, enquanto você tem o privilégio de trazer o dízimo, a oferta, né, para a glória de Deus. Canta aqui para mim. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me levando em meio a cordéis, me enlaçam em minhas fraquezas. Eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Oh, oh, oh. E a da tua mão vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar. Nem sempre é tão fácil acertar. Ai, emoções descalçam os meus pés, me levando em meio a cordéis, e me enlaçam em minhas fraquezas. Erga sua voz e declara: Pai, se é para aplaudir, é para aplaudir, irmão. Aquele é para ele, né? É ele que levanta a gente. Recebe o nosso adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Pega aí a sua canetinha. o seu tablet, o seu papelzinho. Eu vou compartilhar hoje com vocês algumas características que, ou princípios, que se aplicam tanto na igreja, como líderes e liderados que somos, como também no trabalho, no emprego, tá? Então eu quero compartilhar hoje como se relacionar com o meu líder. Como eu me relaciono com o meu líder. Isso aqui você pode aplicar também, né, como eu me relaciono com o meu patrão, né, aonde eu sirvo, aonde é a porta de provisão que Deus abriu para mim. Então, eu vou compartilhar aqui alguns desses princípios que devem ser aplicados na nossa vida para a gente crescer. Como eu tenho aqui, como hoje é o Tadel, e eu tenho aqui, na verdade, vários líderes, né, que já são líderes, e muitos outros vários que já são líderes em potencial, ou seja, nós acreditamos que cada um de vocês é um líder nas mãos de Deus, né, e que, no momento certo, você estará desempenhando essa liderança no poder do nome de Jesus. Amém? A primeira coisa é veja o seu líder como alguém que é colocado ali por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1, ele diz que toda autoridade é instituída por Deus, né? Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz que nós temos que sermos submissos e obedientes aos nossos líderes, porque eles cuidam de nós, né? E eles prestarão contas a Deus acerca da nossa vida. Então veja o seu líder como alguém que foi colocado ali por Deus. Então, não é qualquer pessoa. Quantos estão entendendo aqui? O líder que Deus colocou sobre a sua vida, seja na célula, seja no ministério da igreja, seja no setor de trabalho, são pessoas que receberam a autoridade de Deus sobre a tua vida, e você deve olhar aquela pessoa, né, como sendo Deus colocando ele ali. Amém, queridos? Então é muito importante, quando eu estou numa multiplicação de células e nós vamos orar pelo novo líder, às vezes, se o supervisor não lembra, eu faço questão de dar a palavra mostrando a importância daquele momento, que não é um momento da gente estar ali, é um programa, é uma diretriz, é um projeto. Aquele momento é um momento muito especial, porque Deus está ali outorgando, através de mim, àquela pessoa, a autoridade dele para poder liderar aquelas vidas que estão ali, né? E o mais importante de tudo, que aquela vida que Deus está ali outorgando autoridade, ela é tão humana quanto você, quanto eu, né? Ela é passível também de erros. Mas o que diferencia? Diferencia que Deus outorgou sobre ela a autoridade para poder cuidar de mim, ministrar sobre a minha vida. Por isso, você deve se relacionar com o seu líder como alguém que é colocado ali por Deus, né? não é colocado pelo homem, foi o pastor que colocou, foi o supervisor que colocou, não, foi Deus que colocou em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia. Segunda coisa importante, reconheça e se relacione com ele como se fosse se relacionar com o próprio Deus. Reconheça e se relacione com ele como se você estivesse se relacionando com o próprio Deus. Onde está isso, pastor? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que tudo que você fizer ao homem, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. Amém? Então, na verdade, querido, quando eu estou numa posição de líder, eu devo reconhecer e me relacionar com o meu líder, sabe? Da forma como eu me relaciono com o meu Deus. Com respeito, com carinho, com amor, com dedicação. Eu devo fazer isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Terceira coisa, seja humilde diante do seu líder. A humildade, irmão, é a única forma de nós crescermos, de sermos promovidos. Toda pessoa que não é humilde, ela se esbarra no próprio crescimento dela. Seja na escola, seja no trabalho, seja no reino de Deus, na igreja como um todo, se aquela pessoa não é humilde, ela não vai crescer. Então, seja humilde diante do seu líder. Seja humilde. Você vai ver como que Deus vai honrar a sua vida. Amém, queridos? Isso é importante que vocês entendam essa humildade, no sentido de reconhecer, no sentido do tratamento, né, com o nosso líder, com a pessoa que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Aprenda tudo o que puder sobre o trabalho que foi confiado às suas mãos pelo seu líder. Então, quando Deus confiou algo à sua mão para você fazer, ele o fez através de alguém. Sim ou não? Hã? Vou dar um exemplo aqui. O Fabrício está ali. O Fabrício é supervisor. Deus o colocou como supervisor, mas usou quem? Usou o pastor. Deus o colocou como líder de uma célula, mas usou quem? Usou quem? O supervisor. E assim vai. Quando você recebe uma promoção no seu trabalho, Deus usou alguém para poder promover você no seu setor de trabalho. Então, tudo que Deus confiar às suas mãos, que o seu líder confiar às suas mãos, para você fazer, sabe? Faça com amor, com dedicação, porque você está fazendo para Deus. Aleluia, irmãos. Amém, queridos? Quantos estão entendendo isso aqui no teu coração? Isso é importante entender isso. Muitas vezes a gente tem tanta dificuldade num relacionamento que Deus confia algo às minhas mãos, mas através de alguém. Eu estou sempre debaixo de alguém. Entenda esse princípio no teu coração. Não é? Foi a semana passada, sexta-feira, eu tive um encontro aqui com alguns pastores da Ordem do Estado do Espírito Santo, e são pastores aqui em Vila Velha, nas igrejas da Convenção Batista Nacional. Eu estou mais ou menos 9 meses sem aparecer numa reunião nossa do Estado. E depois eles Três deles sentaram comigo e me chamaram a atenção. E disseram assim: o senhor não sabe o quanto o senhor faz falta. E eu, mesmo estando com todas as dificuldades que nós passamos, eles falaram assim: pastor, o senhor é o nosso presidente nacional. Quando eu vou para uma reunião aqui no estado, eles falando, eu vou na expectativa de encontrar os meus presidentes, as pessoas que estão acima da gente. E quando essas pessoas, chego lá, não encontro essas pessoas, é uma frustração para mim. Eles me puxaram a orelha, irmão. E eu tive que fazer só uma coisa. Meus irmãos, me perdoem. Foi negligência minha. Embora eu pudesse justificar, como eu falei, fiquei aqui 4 meses envolvido, a transição e tal, mas as nossas reuniões aqui no estado é segunda e terça-feira, pela manhã. Mas eu tive que reconhecer. Mesmo nessa posição que Deus tem nos colocado. Uma outra coisa importante no relacionamento com o meu líder é ouvir as instruções cuidadosamente. Nós temos que reconhecer que a pessoa em posição de autoridade sobre nós sabe algo que nós não sabemos. É por isso que ele está nessa posição. Ele sempre vai ter algo diferente de Deus para poder falar comigo. Deus não nos coloca numa posição acima para abençoar, servir vidas, sem nos dar algo sempre novo para ajudar aquelas pessoas. Então aprenda, ouçamos as instruções que os nossos líderes nos dão de maneira cuidadosa, atenciosa. E isso se aplica em qualquer lugar. Você está lá no seu trabalho, chega lá o seu gerente, senta com você, ou com mais 2 ou 3, estabelece uma série de instruções novas, coisas novas que você não sabia. Aí você está lá, está mascando chiclete, você está olhando para um lado, para o outro, que troço chato e tal, e ele está ali, cumprindo o papel dele. E você não está dando nem atenção às instruções que ele está dando. Depois, você começa a errar, a fazer o trabalho fora daquelas instruções, porque você não lembra mais, você não deu atenção, você fica propenso a ser demitido. Então, irmãos, mas isso se aplica também no reino de Deus? Claro. Se a gente não ouve, não dá atenção às instruções que recebemos do nosso líder, sabe? O que vai acontecer comigo é que eu vou me prejudicar espiritualmente. Ou eu vou acabar criando uma resistência com aquele líder, porque na igreja a gente cria resistência. Lá fora a gente não cria resistência porque a gente tem medo de ser mandado embora e perder o cascalho. Não é verdade? Você já percebeu que tem gente que lá fora ele submete a qualquer coisa para poder não sair do serviço? É por isso que existem milhões de brasileiros que passam o ano todo, 2 anos, 3 anos, tentando fazer um curso para passar no concurso público. Porque o concurso público, ele sendo aprovado, ele vai ter garantia de estabilidade no serviço. Embora exista uma nova lei agora no Congresso Nacional, não foi aprovada ainda. Mas pelo andar da carruagem que está, esse PT vai ser aprovada. E não é nenhuma lei para aprovar, para beneficiar vocês não, tá? Mas essa é uma outra conversa. Outra coisa importante no nosso relacionamento com o nosso líder: descubra o que o seu líder gosta e quer. Como assim, pastor? Irmãos, é preciso muito pouco para agradar uma pessoa que está sobre nós. Muito pouco. Quer ver? Poxa, rapaz, foi uma bênção hoje. Como Deus te usou. Quantos membros de célula, quantos supervisores, quantas vezes a gente se dirige a um líder para cumprimentá-lo, para dar um abraço nele. Ele está me servindo. Então, você não precisa de muita coisa para agradar o seu líder. Pouca coisa já agrada ele. Ele não tem sido usado por Deus para abençoar a sua vida? Tem. Ele não ora pela sua vida todos os dias? Ora, pastor. Ele vela pela sua vida espiritual, cuidado com você. Pode ser que de vez em quando você não goste, porque o líder, em alguns momentos, ele tem que ser firme, ele tem que ser pontual, ele tem que ser... E muitas vezes o liderado não gosta. Mas ele tem que cumprir o papel dele. Porque senão o troço acontece o quê? Hã? Vira uma bagunça. Se eu deixar que as pessoas façam do jeito que elas querem fazer, complica, irmão. Porque um quer fazer desse jeito, o outro quer fazer daquele jeito, o outro quer fazer daquele... Não, existe uma diretriz, o líder tem que ser firme. A melhor coisa que tem, sabe o que é? É quando você se transforma em um líder. Aí você vai sentir na pele o que o seu líder sentia quando você tinha dificuldade. Não é verdade? Descubra o que ele gosta e quer. Vai lá. Faz um agrado ao seu líder. Honre o seu líder. Sete. Aprenda o que desagrada ao seu líder. E evita essas coisas como a praga. Você sabe o que desagrada ao seu líder. Então evite. Amém, queridos? E isso é importante. A gente sabe, irmão. A gente conhece o nosso líder. A gente sabe quando a gente tem uma postura que desagrada. Quantos líderes muitas vezes está gemendo em vez de estar alegre diante de Deus pela sua vida? Aprenda a antecipar o movimento seguinte do seu líder. Quão maravilhoso é ter um liderado que sabe o que vai fazer em seguida. Ele já sabe como que o seu líder pensa e planeja. Ele já sai na frente. É aquela ideia de que o discípulo está já mais na frente do que o discipulador, né? É aquela ideia de não ser chamado de servo inútil, que só faz aquilo que lhe é mandado. Jesus disse assim: você é servo inútil. Olha só, hein? Olha só, irmãos. Olha só, Léo. Jesus disse assim: quem age assim é um servo inútil. O servo útil é aquele que surpreende o seu líder. Ele pensa, já sabe, rapaz, meu líder está pensando isso aqui, eu já vou sair na frente, vou surpreender ele, ele vai ficar alegre da vida. Amém, queridos? Antecipe-se a isso. Poxa vida, como que é bom a gente ver a criatividade de líderes trabalhando. Como é bom o seu chefe lá no seu setor de trabalho e olhar, rapaz, como que aquele rapaz ou aquela moça ou aquela mulher tem me surpreendido. Eles vão além. Parece que eles estão enxergando o que a gente está. O que vai acontecer com você rapidinho é uma promoção. Promoção. Simples. Irmão, vou dizer uma coisa. Tem gente que não fica no emprego porque não pratica esses princípios que eu estou compartilhando aqui contigo. Repita as suas instruções para ter certeza de que as entendeu. O que é isso, pastor? Desenvolva o hábito de repetir. O que é? Quais são as instruções? É essa, essa e essa. Começa a repetir. Escreve. Eu estou aqui, eu estou vendo um monte de gente que não está escrevendo. Você não vai lembrar nada disso depois. Mas são princípios que você precisa aprender. E como que eu aprendo? Escrevendo. Depois eu releio, depois eu memorizo. Aí eu começo a agir de acordo com aquilo que eu estou guardando. Irmão Tadel, é para você vir preparado para um treinamento. Amém? Você está sendo treinado a ser um crente abençoado, frutífero, formado. Comece a escrever quando o seu líder começa a falar. É ruim quando a gente está... De vez em quando eu estou com meus líderes, os líderes de célula, os supervisores. Eu estou dando as instruções, ou a pastora está dando, eu estou olhando para eles. Né? A pastora olha para mim, ninguém está notando nada não. Pois é, eu quero ver depois se eles vão lembrar dessas instruções. Que a gente percebe que há um interesse. Poxa, deixa eu anotar isso aqui. Isso aqui é importante. Quantos lembram aqui dos 3 pontos da mensagem de domingo à noite? Ai. Poxa vida. Fiquei frustrado. Do tema vocês lembram, né? Quantos aqui lembram do tema da mensagem de domingo à noite? Levante a mão. É só você lembrar. Sonho, necessidade e semente. Sonhos. Na verdade, a ordem foi necessidade, sonhos e semente. Né? Come, se envolva, mergulhe, não seja apenas um ouvinte. Muitas vezes a gente está sentando e ouvindo é coisa que não presta. De um irmão que fofoca aqui, aí você vai para lá para poder sentar e ficar batendo papo e o cara jogando coisa na tua cabeça, que depois gera dúvida na sua mente, o seu coração se fecha e o diabo e o veneno já entrou no teu coração. Aqui não. É a ministração de Deus na tua vida. Comece. Faça o que foi solicitado pelo seu líder imediatamente. Não há melhor momento para começar a realização de uma instrução do que agora. Mas eu tenho que cumprir primeiro as rotinas. Não, primeiro começa, faça imediatamente o novo. E depois faça a rotina. Amém? Irmão, dá para você fazer isso? Dá, mas agora, tá? Aguenta, aí você fica ali. Porque você agora está dependendo daquele irmão para aquele irmão realizar aquela tarefa. Quantos irmãos não se colocaram à disposição do seu líder para consolidar, para discipular? Mas eu quero discipular, mas você não quer ter compromisso. Como é que você vai discipular? A obediência tem que ser o quê? Não, não. A obediência tem que ser completa, imediata e alegre. Muitas vezes ela é completa, mas não é imediata. Não foi feita num tempo hábil e gerou prejuízo. Não foi feita com alegria, por isso que a gente ensina que obediência é diferente de submissão. Eu posso obedecer contra a minha vontade e não ser submisso. Submissão é uma atitude do coração. Eu obedeço, mas fico falando daquela ordem que foi me dada. Meu chefe mandou fazer isso aqui. Eu estou fazendo porque eu tenho que obedecer, mas... Você foi obediente, mas não foi submisso. Porque a submissão é uma atitude do coração. Diferente. Amém? Torne-se um solucionador de problemas do seu líder. Nunca deixe de resolver um problema que você poderia ter resolvido. Como é bom, irmãos, quando o meu supervisor vem a mim e diz assim: pastor, olha, teve um problema assim e tal, mas já resolvi. Aleluia. Glória a Deus. Não é bom? Seja uma pessoa assim. Olha, meu líder, tem um problema ali, mas eu já resolvi, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É. Muitas vezes nós temos condições de resolver o problema, não resolvemos o problema, trazemos o problema ao líder para que ele se vire para resolver, quando na verdade era eu que tinha que resolver aquele problema. Olha só. Então, no seu relacionamento com o seu líder, seja um solucionador de problemas. Outra coisa importante no relacionamento com o líder: não critique o seu líder em público e nem em particular. Irmãos de Deus, isso vai, na verdade, corroer o seu relacionamento espiritual com ele. Lembre o problema que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés, e Arão, irmão de Moisés, que criticaram Moisés particularmente. Ele acha que Deus só fala com ele? Acha que nós não podemos ouvir Deus falar com a gente? Desse jeito. O que aconteceu com Miriam? Hã? Ficou leprosa. Então nós precisamos, irmãos, na verdade, entender essa questão no seu relacionamento com o seu líder, não criticar o seu líder, nem em público, nem em particular. Se você tem que falar alguma coisa para o seu líder, vá até ele e pontue com amor, com carinho, com respeito, porque ele está ali colocado por Deus. Não está colocado por qualquer pessoa, ele está colocado por Deus. O tratamento é diferente. Outra coisa: humildemente receba todas as correções, mesmo que você se sinta uma pessoa, um cristão maduro, já conhecedor. Receba a correção. Irmãos, leia Provérbios. Eu vou trazer uma ministração sobre Provérbios no Tadel. Receba as correções do seu líder de maneira humilde. E você vai ser abençoado. Os que resistem às correções, diz Provérbios, que é tolo e gera para si a destruição. Receba. Diga para o teu irmão, receba, irmão. Eu sei que nós não conseguimos, nós não gostamos de ser corrigidos. Não é verdade? E por fim, seja espiritual. Esteja tranquilo. Seja sábio. No relacionamento seu com o seu líder. Seja dentro de casa. Filhos para com os pais. Mulher para com o marido. Funcionário para com o seu patrão. E dentro do reino de Deus, a hierarquia que Deus determina em cada ministério. O relacionamento com o seu líder. Como tem líder que sofre. Agora, dentro do reino de Deus, já é diferente. Porque vocês que são líderes, e que Deus tem levantado e vai levantar outros, nós não temos nenhum ganho financeiro para suportar todas as coisas que nós suportamos. Mas esse é o trabalho que Deus confia às nossas mãos. E eu vejo que muitas vezes a pessoa tem medo de ser líder. E, pastor, ser líder não é fácil, não. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Ser líder não é fácil. Mas que é uma honra muito grande, isso é. Ser governador de um estado não é fácil, não. Mas é uma honra muito grande ser o governador de um estado. É verdade ou não é? Se o governador do estado, Paulo Hartung, entrasse ali por aquela porta, eu creio que a maioria aqui iria ficar: nossa, o governador está aqui na igreja. Eu não vou falar da presidente, porque vocês não iam também ter, vocês não iam ter essa reação, não. Ainda mais se fosse hoje, com esses coletes vermelhos, ele ia achar que nós estávamos fazendo uma reunião aqui do MST, representando aqui o Misericórdia, Jesus. Mas não deixaria, mas presta atenção aqui, não deixaria de ser uma honra muito grande, porque no dia seguinte a cidade e o estado iria saber que a presidente da república esteve na Igreja Batista Vida e Paz. Vocês estão entendendo a questão da honra? Ser líder no reino de Deus é honra, não é peso. Todos nós que somos líderes, carregamos muitas vezes o ônus e também temos o bônus de estarmos nessa posição que Deus nos coloca. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, esses princípios de relacionamento com o nosso líder, é muito importante nós aplicarmos. Eu espero que os líderes de célula, bem como supervisores que estão aqui, possam ter anotado para depois repassar, né? E quem sabe no encontro de oração da célula, vocês relembrarem esses princípios de relacionamento com o seu líder. Para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós temos que viver, e essa é a dimensão que nós temos que ter como servos do Senhor. em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Por isso que o papel principal do líder de uma célula é preparar novos líderes. Às vezes o líder, ele se envolve com tantas coisas dentro da célula e ele esquece do principal papel dele, é claro, como líder, de treinar outras pessoas para serem possíveis líderes amanhã na célula, de célula. Né? Então eu estava lendo um artigo, até passei, obrigado querida, eu até passei para os supervisores, creio que eles tenham passado para os líderes de célula, que a multiplicação é crucial no ministério celular. Mas a multiplicação de líderes, ela é muito mais importante do que a multiplicação da própria célula. Pastor, eu já tenho 2 líderes formados na minha célula. Pronto, pode ficar tranquilo agora e trabalha que Jesus vai mandar as vidas, nós vamos ganhar as vidas. A maneira de nós esticarmos a nossa fé. Amém? Então vamos guardar esses princípios. O seu líder vai lembrar vocês desses princípios de relacionamento para que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude nesta caminhada de crescimento, de esticar a nossa fé, de relacionamento, de liderado com líder, seja em qualquer âmbito da vida, principalmente no reino de Deus, onde nós fazemos isso porque Deus nos chamou para fazer, cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que nos abençoe, né? Nessa noite, porque domingo foi uma coisa fantástica, né, irmãos? Fantástica, fantástica. E eu creio que você está aqui hoje, porque nós cremos, irmãos, que vamos esticar a nossa fé para que o mês que vem, dia 19 de dezembro, nas 3 grandes festas, o alvo são 50 vidas, mas eu creio que nós vamos passar desse alvo. Amém? Eu estava pensando assim, se cada um de nós, só do Tadel, olha só o Tadel como é que está. Se cada um de vocês colocarem no coração e diante de Deus falar assim, Heleno, Deus, me dá uma vida. Esse mês, Deus vai te dar. Teve um irmão que disse assim para mim, pastor, eu durmo pensando, ele é supervisor, eu durmo pensando nas coisas das células, na minha supervisão, nos meus líderes. E eu fiquei muito alegre quando ele falou isso. Porque a prioridade do pensamento dele está focado no reino. Ele já está começando a viver uma maturidade diferente de muitos. Como assim, pastor? Ele está começando a viver o que a gente ouve, fala e lê. Buscai primeiro o, e depois todas. Ele entende que essas outras coisas, no dia seguinte, Deus já preparou e vai acrescentar. A preocupação dele, no sentido, a mente dele está voltada para a liderança dele, para os líderes, para os desafios das células dele. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso desse líder, desse supervisor. Espero que muitos outros, como não só supervisor ou líderes, irmãos, possam também ter esse coração. Não vamos dormir pensando se amanhã vai ter trabalho, se não vai ter, tem conta para pagar, não tem conta. Durma pensando no reino, nos desafios do reino de Deus. Deus está preparando tudo para você amanhã. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já conseguimos, pagamos os 200 mil. Agora estamos indo em direção ao ar-condicionado. Eu só não comprei o ar ontem, porque não tinha na loja. É a mais em conta, mais barata. Hã? Mas eu já ia comprar ontem, em nome de Jesus. E eu sei que Deus vai prover, eu sei que Deus vai prover. Nós temos que esticar a nossa fé. Juntos nós somos mais fortes. Nós mostramos isso aqui. Amém, queridos? Nós mostramos que juntos nós somos mais fortes. Para a glória de Deus. Quantos lembram daquela experiência do homem? Do irmão na igreja que pediu a Deus US$ 1 milhão. Quantos lembram aqui no domingo aí? Todo mundo lembra, viu? Então, mas ele pediu US$ 1 milhão para ele? Não. Foi para dar para a conferência na África. E quantas vidas numa semana foram até Jesus naquela conferência? 1 milhão e 100 mil pessoas. Se o nosso coração, irmão, começar a ser tomado por essas coisas, meu Deus, não sei onde nós vamos parar, não. Eu sei que nós vamos muito longe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos dar as mãos, vamos orar.